Se não fosse Deus, o que seria das nossas vidas, né? Mas aí, vamos falar um pouco do Brasil? Vamos aí, tá precisando, né? Vamos falar um pouco do Brasil? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho pra ver se dá uma melhorada. Que país é esse, né, Marcinho? Demorou, tudo nosso. Vamos lá. Assim que é. Vixe! É desse jeito, neguinho? 2017. Só pra confirmar que nós estamos de volta. É, só pra confirmar, moro, tio? Oh. Desse jeito. Velha escola chegou. Velha escola chegou. E na frente vem o nosso Senhor. E na frente vem o nosso Senhor. E na frente vem o nosso Senhor. A velha escola voltou. E na frente vem Deus. E na frente vem Deus. E na frente vem o nosso Senhor. Oh, oh. Desse jeito. Assim que é. Lá atrás, 1994, era Betinho Fonseca e alguns parceiros. 2012 pra cá, agora o time mudou. Batendo de frente com o sistema. Oh! Nós conhecemos, nós conhecemos, nós conhecemos. Oh! Daquele jeito, um Brasil perfeito e vai melhorar. Desse jeito. Oh! Nós conhecemos todos os dias, nós conhecemos todos os dias. Um Brasil perfeito que pode melhorar, saca só. Nós conhecemos um país muito ruim de se viver. Gente roubando, matando para tentar sobreviver. E o culpado disso tudo é o próprio sistema. Que normalmente pra ele não existe problema. Esse país é criticado em todo lugar. Essa é a realidade. Pare pra pensar. Nesse país, pra tentar sobreviver é necessário muita grana. Brancos, negros e outras muitas raças. Mas a metade vive na desgraça. Uma delas morreu. Que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Oh. Brasil. Oh. Brasil. Que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Por favor, Brasil. As damas. E se vivemos nesse grande país, teremos que mudá-lo para ser feliz. Ele é, bonito demais, mas a corrupção faz andar para trás. E o nosso governo fica de braços cruzados, sem pensar. Como todo negrão, é discriminado, grande. País miscigenado. Como todo negro, tira, tira, vem comigo. Que país é esse? Brasil. Mas que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Oh. Brasil. Oh. Brasil. Mas que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Oh. Nosso Brasil vai melhorar, viu? Deixa eu te contar uma história. Abuso do poder, abuso do poder, abuso do poder. Ato incoerente. Viajam pelo mundo, às custas da gente. Não, se hoje tem dinheiro, uma boa vida. Fome e a miséria, junto predomina violência. Porque taxa de mortalidade triste, cruel, mas essa é a verdade. Isso, por isso não sabemos mais o que fazer. Que país é esse? É que nós temos que viver desse jeito. Que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Que país é esse? Brasil. Que país é esse? assim que é. Aleluia. Assim que é. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Só Ele. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Mas aí, minha parceira Sancha Guedes.